de você sem perceber. Fazer o bem é um dever, e compartilhar é saber viver. Diz pra mim que está o amor, como ele é, se nas ruas há fome e dor, desespero e caos, tristeza e rancor. Onde está o amor? Silêncio vai te responder, verdade, e vai abrir sua mente. Tente todo custo refletir a verdade. É tão simples, ela está presente, basta um interagir. Novo tempo nascerá. O amor é a chave, é a mola pro pulso da fonte da vida eterna, é toda esperança de vida, é sinônimo vivo de Deus. O amor é o sonho, é o dia, amanhã, a delícia mais doce que o mel, é a chama acesa maior, a diva recebida do céu. Que é o amor para você, se sente consciente, basta agora receber esse desmedido amor. Siga em frente, o resto é viver.